Atenção, atenção. Não compre nada essa semana. Super queima de estoque Novo Mundo é 10. Tudo em 10 vezes sem juros. Somente nesse domingo. Fogão Continental 4 bocas, 10 de R$39,90. Micro-ondas Electrolux, 20 litros, 10 de R$16,90. TV LCD 42 polegadas LG, 10 de R$350. E mais, na compra de secador Taif 2000 watts, ganha uma prancha alisadora. Gente, tá muito barato. Promoção válida para todas as lojas da rede.